Somente quem reconhece suas faltas é cristão. Escrevi a Kierkegaard de Dinamarca, conceito de uma angústia que era a vida. Hoje desânimo em teus crentes, Cristo, porque tens a dor e a injustiça se vives sob o abrigo do amor supremo. Quanto mais tribulações, mais serão fugaz tuas glórias. Pois o sábio sabe que toda tempestade cessa. Diga-me, amigo, perguntou meu amado, terás paciência se eu dobrar tua dor? Sim, disse eu, se redobrares teu amor, que nos teus sacrifícios minha alma se forjou. Nunca deixes de desejar um mundo justo. A realidade é uma crosta e aqueles que já sonharam deixam a morrer. Só tuas intenções deixa. E o ser que criou os mundos, o âmago do vosso próprio pensamento, que em união com todas as criaturas é o sussurro desta voz que anseia. Diga-me, amigo, perguntou meu amado, terás paciência se eu dobrar tua dor? Sim, disse eu, se redobrares teu amor, que nos teus sacrifícios minha alma se forjou. Nunca deixes de desejar um mundo justo. A realidade é uma crosta que aqueles que já sonharam deixam morrer. Só tuas intenções deixas. E o ser que criou os mundos, o âmago do vosso próprio pensamento, e em união com todas as criaturas é o sussurro desta voz que anseias.